2001 Lehman 6,0. Chanel 6143, Salas 13, libera direita, 1219, Paulo. Direita 219, Chanel 6143, obrigado. Gol 601. Gol 601, Galeão, nível 360, autorizado via Upper November 857, seguro, Upper Zuluno 6, Groove, Upper Zuluno 4. É com a pista no zero, curva direita, será da Euleda após Bitev, controle 1 no 9.8, aciona 50-50. O nome é 01. Eita, vamos lá, 360 pro Galeão. Upper November 857, até seguro, Zulu 16 Groove, Zulu 14 Barbacena, 5050 é o transponder, decolando com curva direita, libera o controle 19.8. E a saída confirmando, não deu pra copiar. A saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Bidev, para interceptar o veículo no 01. Da El, Leda, Leda, Bidev, gol 1601, muito obrigado. O movimento está correto, a porta puxa, o nome é 01. Salva Chanel 6143. Chanel 6143, já porta antes da Índia. É porta antes da Índia, 143. Azuca 261, decolou ao Zuno 5, controle 1998. 198, tchau, obrigado. Ah, chama táxi. A bordo, tá livre de táxi, 4234, direito, ponto de paradão no 0 torre, 1 no 8, só meia dúzia, que nega 1012. O Xené 6143, acredito, Sérgio Juliette, portão 01, ou aguardo o taxamento azul, prossegue via Índia. Aceita pela Juliette, pra utilizar um pouquinho, 6143. Inspecionamento no 612, rotando 3897. 3897 autorizado para inspeccionar, é por táxi. Uma válida táxi, são 3897. A 234, Arlene decola, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Decola, 4. Romeu Fox Lima, táxi autorizado, reporta para ingresso de decolagem. Romeu Fox Lima, vento 130 graus 099, bota fora do solo. 76722, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray. 2000 pés, está livre LS X-Ray para o 6722. autorizado que estou na 0, 130 graus 089. Autorizado pouso para o F7722. Sim, 25, 1, alterno 3325. Chanel 6259, Guarulhos, 360 autorizados, via Peru 50, decola pistão 0, curva direita, saída da El, após voa Leda, após voa Bidev, controle 199.8, aciona 5047. Bom fim de semana. Nível 360, decolando da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, controle de saída 586, 0 para 7, o Chanel 6259. Está correto, porta-puxo, 6259. Obrigado, 6259, informação passada. Essa é 3360 com fim, está autorizado, via. Eu peço o Luno 6, decola pistão no 0, curva direita. Sério, tá, eu leio da paz. Print, controle 199.8, aciona 5057. A pressão está muito baixa. Continua a mesma coisa. Voo no 602, vou na proa de TAP. Correto, porta puxa, o voo no 23. A 722, solo 25, libera direita, 129. Direita 209, 7722. Salvador, muito boa tarde, WebJet 6722, livrou na Foxtrot, na sua escuta. Objeto 6722, boa tarde, livre táxi, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 6722. Na 7, colou 27, controle 1998. 198, obrigado, bom trabalho, na 3897. Certamente. Controle Salvador, boa tarde, na 3897, da Euleda. Boa tarde, 3897, contato radar, subão 340, saída da Euleda. Autorizado, Leda na presente. Bom direto, Leda, na 3897. 7, voando, subindo ao 340. Pode manter a velocidade até Duna. 6603 é seu critério. Duna, 5603 autorizado, te pressionar, aposta aí. Para o 50, gol 602. 6022, que pés 1012. 1012, o 602. Bruno 602, livre LS X-Ray. CR, a porta está estabilizada, 602. Para o táxi do Bruno 567, alterna Campinas, 4 horas de autonomia, 155 a base. Autorizado táxi, à direita, ponte para Bruno 02, 118, são 612, que liga 1012, gol 1567. Direita, Índia, ponte espera 2862, obrigado, bom. Salvador, tá 3603, boa tarde. Passou sim, meu baixar em gelado. 3603, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 109. Leve pouso 10, tá 3603. 567.0, dona Gala, boa. Sou no 567. Na visual, quero bater o telefinal. Sistema visual. A fase de tráfego ali mantém no zero. Fase do nada ali mantém no zero, no 567. November Alfa, reporte na rotatória. C3603, solo 35, livrar 1219. Livrar 1219, 3603. Muito obrigado. 3897, chame Recife, 251, não alterna 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Grau 099. Livre decolagem no 0567. Sou Salvador, boa tarde, voo 602 na final da 10. Voo 602, continue para a aproximação, informarei que está livre. Na sua escuta, 602. No 602, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 099. 7, tem livre pouso, cabeceira no 0, voo 602. Pouso 567, decolou 37, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, voo no 567, boa tarde. Boa tarde no 567, contato radar, suba 360, saída gole, transição ao fito. 360, gole ao fito, certo. Solo, Salvador, voo 1273, gate 3 para posicionamento. Autorizado, se tiver que funcionar, contato com o 1273. Vou botar para o táxi, vamos 273. boa tarde, Golo 776, informação Papá. Golo 776, boa tarde, identifique, chega da mar e desça ao 050 na proa de TAP. Proa de TAP, desce até o 050, sua identificação, Golo 776. Quero 2, Solo 3, 9, Alivrar, 1, 2, 1, 9. Para o pushback, acionamento na posição 07, jogou no 601. No 601, autorizado, pushback, acionar, contato. Chama para o táxi, no 601. Salvador, gol no 602, lembrando. Gol no 602, livre táxi, Alfa Juliette, ponto 105. Alfa Juliette, 05, gol no 602. Primeira alfa final, no 7 autorizadas. Confirmando 082 a bordo, livre táxi à direita, ponto de paradão no 0 torre, 1 no 8, é só 612, que negar 1012. 182 a bordo, gol 273. Livre táxi à direita, espera da. Dá 1-0. Confirme o ataque 7. Indy Alpha, seu direito, gol 273. Indy Alpha, grave. Primeira alfa, tem pouso autorizado, 1-7, vento 1-1, 0 grau, 099. Ali decola, pista 1-0, vento 1-1, 0 grau, 1-0-9. Tem essas condições, ali decola, bom, 2-3. Gate 1, pushback acionamento, por gentileza. Autorizado, pushback acionamento, portátil. Reporta o taxamento, 1, 6, 2, 5, 9.